saudade dos meus manos que se foram. Nunca me esqueço de quem tava do meu lado. De noite no meu quarto era a gente contra o mundo. Robson, volta pra mim, seu vagabundo. Todos os outros manos eu quero que se fodam. Nunca me esqueço do Robson de 4. Ele era viado, mas eu nunca suspeitei. Até que eu mamei e descobri que ele era gay. Ele me pediu pra meter no meu cozinho. Eu não deixei porque eu não tava afim. E no fim ele foi embora. Robson, te quero agora. Não quero fazer anal. Só quero lamber o teu bigolim. Não tenho interesse em pau. Não sou gay, não assim. Sempre vou negar anal. Que papo é esse de querer comer o meu cozinho? Nem vê que não é legal. Dói muito buraquinho. E eu só chupei meu amigo. Isso foi muito bom pra mim. Não vem querer meu cozinho. Eu não jogo pra time assim. E ele pediu por anal. Não é legal, só por quietinho. Só por quietinho. Eu só chupei meu amigo. Nem vem querer comer cozinho. Comer cozinho. Mamada, não quer bicha. Segredo bom que eu quero mais. Porque ele é meu brother. Com gostinho de senpai. Mó gostoso, puxa ferro. Eu te amo de forma bem hétero. Mas no corro, cê nunca vai. Porque é meio gay, e isso eu não sou. Tu é uma gay, mas não pede o que eu não dou. Eu vou conversar sobre isso com uma long neck. Sem compromisso, sou. Não quero fazer anal. Só quero lamber o seu pipelim. Não tenho interesse em pau. Não sou gay, não assim. Sempre vou negar anal. Que papo é esse de querer comer o meu cozinho? Nem vê que não é legal. Dói muito buraquinho. E eu só chupei meu amigo. Isso foi muito bom pra mim. Não vem querer meu cozinho. Eu não jogo pra time assim. E ele pediu por anal. Não é legal, só por quietinho. Só por quietinho. Eu só chupei meu amigo. Nem vem querer comer cozinho. Comer cozinho. Não quero fazer anal. Eu só quero lamber o seu bigolim. Não tenho interesse em pau. Não sou gay, não assim. Sempre vou negar anal. Que papo é esse de querer comer o meu cozinho? Nem vê que não é legal. Dói muito o buraquinho. E eu só chupei meu amigo. Isso foi muito bom pra mim. Não vem querer meu cozinho. Eu não jogo pra time assim. E ele pediu por anal. Não é legal, só por quietinho. Só por quietinho. Eu só chupei meu amigo. Nem vem querer comer cozinho. Comer cozinho. Espero que entenda meu lado. Brother, não sou viado. Não gosto de dar, não gosto de levar. Só gosto de lamber. Me dá tua pica que eu chupo, que eu mamo, que eu lambo. Não dá tua pica na bunda, não ando. Não quero mais levar rolada por trás. Traz. Opa. Traz. É o Júnior. Traz. Robson, quando tu ouvir isso, cara, dá uma ligada, velho. Tô com saudade de ti. A real é essa, tá ligado? Eu tava evitando falar dos meus sentimentos de verdade. Eu achava que uma mamadinha era suficiente, mas sendo bem honesto. Você sabe que eu te amo, né, velho? Tava bem difícil, mas agora me encontrei. Me desculpa pela demora, mas agora eu cheguei. Cê sabe a verdade é que eu sou gay. Agora que me ouviu, cabe abraço, baby. Eu não tô ligado pro que eles vão dizer. Espera muito tempo pra poder ficar com cê. Espero que entenda todos esses sentimentos. Robson, te amo, isso tudo é pra também. Tava bem difícil, mas agora me encontrei. Me desculpa pela demora, mas agora eu cheguei. Cê sabe a verdade é que eu sou gay. Agora que me ouviu, cabe abraço, baby. Eu não tô ligado pro que eles vão dizer. Espera muito tempo pra poder ficar com cê. Espero que entenda todos esses sentimentos. Robson, te amo, isso tudo é pra também. Sabe, tu gosta de dar. Não tem problema. Robson, eu vou te falar. Todo mundo sabe, tu gosta.